construir ou se vai reformar. Vacina Construbem, aqui é o lugar. Vem pra Construbem, o melhor preço da cidade você vai encontrar. Tem tudo pra sua construção, do básico ao acabamento. Aqui na Construbem tem areia e tem cimento, material elétrico, hidráulico também. O melhor atendimento, pode vir que tem. À vista ou no cartão, você pode escolher. Tem o desconto especial que preparamos pra você. O nome certo pra quem vai construir ou reformar é Construbem, pode confiar. Vai construir ou reformar? Vem direto para Construbem. A Construbem é aonde você encontra tudo em material para a sua construção. Nós aqui temos para você telhas, tijolos, cimentos, tintas, material elétrico, hidráulico, portas de compensados, ferragens, ferramentas, tudo com os melhores preços do mercado e muito mais. Aqui na Construbem temos tudo para a sua construção com o melhor atendimento. Vai construir e reformar? O nome é esse: Construbem. Aqui você compra e a gente facilita para você nos cartões. E à vista, o desconto é todo especial. Construbem. Vai construir ou reformar? Construbem. Onde construir é bem melhor. Rua do Comércio 2068, no centro de Governador Nunes Freire. Construbem.